maiores sucessos carnavalescos de todos os tempos, Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade. Mas vamos nós, nesta manhã de domingo, com música. Breakout, que nasceu em São Paulo, mas fez sucesso na Nacional do Rio de Janeiro. Autêntico campeoníssimo dos carnavais. E ele canta Breakout do Zequete, arranjo do maestro Guaraná, a voz do morro. Dalva de Oliveira e o seu maior sucesso de todos os carnavais. Dalva de Oliveira, em arranjo do maestro Oswaldo Borba. Dalva de Oliveira, também do Zequete, Máscara Negra. Carmen Miranda, portuguesinha. Carmen Miranda, que fez sucesso aqui e lá nos Estados Unidos. Carmen Miranda, ao lado do cantor e advogado Mário Reis. Do André Filho, aquele mesmo, que assinou Cidade Maravilhosa. Carmen Miranda e Mário Reis cantam Alô, Alô! Yeah! Alô, responde, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade. Alô, alô, alô, alô, responde, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade. Tu não respondes e o meu coração é lágrimas. Desesperado, vai dizendo alô, alô. Se eu tivesse a certeza desse teu amor, a minha vida seria um rosal e flor. Responde então. Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade. Alô, alô, responde, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, alô, alô, alô, responde, se gostas mesmo de mim de verdade. Alô, alô, responde, responde com toda sinceridade. Alô, alô, continuas a não responder. E o telefone cada vez chamando mais. É sempre assim, não consigo ligação, meu bem. Indiferente, não te importa com meus ais.